Salvador, avistando, vou no 648. 7, chame torre 186, gol no 648. 586, gol no 648. Alfa November Fox, controle. Alfa November Fox, controle. Prazer. Faça agora uma chamada em 1234, Alfa November Fox. Prossiga. Autorizado Galeão 380, Apesulino 4, até Toquinha, após conforme plano. Decola 1-0, curva direita, saída da El, transição breve. Frequência do controle 119.8, a torre em 118, meia dúzia. Seu transponder 5477, TAM 3193. Autorizado ainda 380, via Pesulão 4, até Toquinha, posse, plano de voo. Da El, breve, decola 1-0, curva direita, posse, controle 19.8, torre 18.6. E transporte 5477, TAM 3193. Corre pronto para o estacionamento 3193. Olá. Paulo, boa tarde, Azul 4064, livrou a pista via Taxway Ghost. Gente, boa tarde, táxi autorizado, Alfa Juliette até o portão número 9, Azul 4064. Tem livre táxi via Alfa Juliette até o portão número 9. Correto. Externo, machado travado, gol no 648. 1-648, livre pouso na 1-0 deslocada, 1-1200 metros, vento 1-9-0 graus com meia dúzia de 9, altímetro 1-0-9. Livre pouso, cabeceira deslocada, com 1-11, gol 1-6-4. Para que horas é o seu plano de voo? Não recebi seu plano, aguarde um instante, Alfa Victor Mike. Vitor Mike, é o solo. Recife ainda não possui seu plano de voo, ok? Ainda não tem seu plano de voo em Recife. Ok, vou verificar só um instante. Delta, controle. Frequência livre para coordenação, até regresso. Vou dar um no 7, seu pátio, seu pátio 5, não é isso? Ok, no pátio 5, ok, obrigado. 48, solo ao 50, livre pela direita, chama solo 121, decimal 9. Livre à direita, chama 219, gol no 642. Alô, Salvador, Gol, 648, boa tarde, Livrou, não se escuta. 648, boa tarde, táxi Alfa Índia, portal 01, 648. Alfa Índia, gate 1, Gol, 648. Estaria pretendendo voar? Qual seria a proa que o senhor pretenderia voar? A presente é a nossa bola. Apolo 5045 para o litoral e prosseguir, Alfa Novela Fox. The doctor number is in a post 2011. 2011, go ahead. 2011, IFR to Galeão for ATP. Flight cop now. Afirmativo. 2-2 Galeão for level 260, airway at Zulu 142, Barbacena, after direct Galeão. After takeoff runway 10, turn right, dial departure. Yes, transition. Squawk hold 5450 and Soldo departure control frequency 119 at decimal 8 and tower 1860 Brazil Air Force 2011. 2011, clear to Galeão for level 260, Echo Zulu 14 to Barbacena, then direct to Galeão. Take off on runway 10, turn right dial, transition Brazil departure. Squawk hold 5450. Salvador Control, Departure Control, 119, decimal 8, and Tower 118, decimal 6. Departure 1 to start, Brazil Air Force 2011. Right side start up, 2011. Clear to start up, Departure Air Protect. Departure Air Protect, 2011. Salvo 3193, pronto, posicionamento, posição 05. Posição 05, autorizado, reporte táxi. Reportará. Sim. aqui na posição, na vertical do Porto de Aratu. 37. Controle de Limatão? Copiado. Tenente, Alfa November Fox, frequência livre para prosseguir o prado forte, o Alfa November Fox. Tenente, frequência livre, grato a sua volta. Alfa November Fox ainda na escuta do controle? Alfa ah, November Fox, informo que se for permanecer até 20 milhas de Salvador, eu permanecer na minha escuta. Se for afastar de 20 milhas para fora de Salvador, no caso, você pode permanecer na frequência livre. Eu tô percebendo aqui no radar que você tá fazendo evoluções aí na... agora 15 milhas afastado de Salvador, ok? Márcio, tá na tela que eu dou força, matando 110, sobre a mão. Essa é a energia, eu tenho a minha força. Informação que eu também tenho no radar, o seu tráfego, no caso, estaria uma milha para dentro do continente. É, confirma. Negativo, está exatamente aqui entre a linha litoral e o continente, lá na mesa da água, tudo bem. Ok, ciente. Reporte 20 milhas fora, o do Alfa November Fox. Reporte 20 milhas fora, pronto. abastecendo. Para céu. Cruzeiro do Golmar, é o Tex. Cruzeiro do Golmar, clear taxi to Hotel Intersection and watch for takeoff tower 118.60. Brasília Force, Cruzeiro do Golmar. Cruzeiro do Golmar, clear taxi to Hotel and call tower 118.60. Have a nice day. Have a nice day. Juliette, Quebec, Kilo, prossiga. Qual o nível de voo que irá efetuar o lançamento? 800. Autorizado a ascensão, reporte homens fora. Vocês poderiam me repetir o PB, por favor? Posso. 65 a bordo, 4:15, eu tenho a Guarulhos. Está autorizado o táxi para o ponto de espera da cabeceira 10 deslocada na Taxi Delta. Ingresse agora à sua direita, Juliette Alfa, e na Delta chame Torre 118-62, até 3193, uma boa tarde. Boa, Juliette Alfa, Delta, cabeceira deslocada 10-3193, uma boa tarde. Deixa eu ver com a Mike, qual é? Agrade 6703, localização Brasília, nível 340, informação Quebec. 340 Brasília, o 6703, confere? Afirmativo. Aguarde cópia, prepare a saída gole e transição ao FITO 6703. Guardando gole ao FITO 6703. Alfa Vitor Mike, pronto, cópia? Autorizado Congonhas, nível de voo 430. 430, Aperuísque 5 Ultra Rota. Decola da pista 17 com curva direita. Saída gole, transição Gonza. Gole, transição Gonza. Frequência do controle 119.8, a torre em 118.62. E o seu código transponder 5537, Alfa Victor Mike. Salvador Tower, good afternoon, Brasília Posse de Rudolfo 1, on Hotel Intersection. Air Force 2011, clear to line up and take off. Runway 10, threshold displaced 1,200 meters. Wind 180 degrees with 9 knots. 2011, clear to take off. Gente, está estacionado no pátio 4. Pátio 4, aguarde cópia, o Alfa, Alfa Delta. É que Papai Romeu chame 1198. É que Papai Romeu controle. Mantendo 0-3-1-3. 2-0-1-1, airborne at 05, call departure 119.8, have a good flight. Call departure. Passando outra vez, sul farol da barra, Yankee, Papa Romeo. Departure Control, Brasília 4011. 4011, Radar Cantex, Club Maintain, Flight Level 260. 4011, Flight Level 260. Modifica o transponder para 0133, Hotel Lima Tango. 0133, Lima Tango. 093 vai manter posição mais 2 ou 3 minutos devido à aeronave de desempenho mais baixo na mesma saída. Certo. É pra decolar e manter a proa aí, ter a performance maior que a dele aí pra passar em altitude? 103193, autorizado a decolar da 10 deslocada, vento 180 graus com meia dúzia de nós, mantém proa até a liberação do controle. 103193, iniciando 10. Seja seu transponder 5516 alfa, alfa delta. Para táxi decolar em Chame Torre 118, meia dúzia, alfa, alfa, delta. Romeu, para chegar. Em Salvador, 180 graus, meia dúzia. Decolado 08, chama controle 19.8, bom voo. Obrigado, boa tarde. Salvador é o... Não, 3155, boa tarde, feito da Quebec. Manter a proa ou pode curvar? Realmente manter a proa até o nível 40. Pode ser. Separe da El Dinera, guarde cópia, até 3155. El Dinera, obrigado, só 3155. Olha, Matango, chame a torre, frequência 1186. Brasília 340, Aperzulu 17, decola da 10 com curva direita, saída, gole, transição do Fito. Frequência do controle 119.8, a torre 118, meia dúzia, seu transponder 5524. 040, toma pro aqui de Dael ou Leda? Afirmativo. Correto, informe para posicionamento 6703. Vai informar posicionamento 6703. Scratch Interception. Confirme. Azul 4065, formação Quebec, posição 9340 Campinas, por gentileza. 36 Campinas, prepare gole e Gonza, guarde cópia. Gole Gonza, aguardando. Radar inicialmente mantém a proa 200, suba sem restrições para o nível 380, falhando comunicações ao passar nível 2620, direto CRAT. Quase para 260, CRAT está ciente, vai manter a proa 200. Estimativo em forma de tráfego 1 hora a 12 milhas rumo sudoeste, Brasília da Força Aérea, passando nível 110 para 2620. Pois está monitorando ele aqui. 09. Autoriza o Lima a pegar o português direto pro pátio? Pátio 4, hotel Limatango? Confirmo. Está autorizado direto pátio 4, repartição solo controlado, Limatango. Tá. Ok, acho que eu lhe interrompi no começo da conversa. Ok, 340, 340. Tá ok, 340, nada Elde, né? É, para Guarulhos, 198-186-5544, Dan 3155. Informe quanto para puxa o isolamento 3155. Vará. Azul, compressor, 65, quanto falta? 65. ONU 649. Informe 64, ontem escuta. Azul 4065, autorizado Campinas, 360, Aperuísque 58. Decola da pista 10, curva direita, saída Gola e transição Gonza. Frequência do controle 119.8, a torre 118, meia dúzia. Seu transponder 5526, azul 4025. Silêncio aprovado, Campinas 360, 358, decola 10, curva direita. Gola e Gonza, subida. 19.8, controle, 18, meia dúzia, torre, transponder 5526, azul 4065. Correto, informe pronto para puxa acionamento. Chamarei. Bruno 649, prossigo para o São Salvador. É, autorização, Léo, nível 220. 220, aguarde cópia. É, tudo. Senhor, é o 3155? Dan 3155, prossiga. Ok, a gente está sentindo notando lá para via Guarulhos, via Aperuísque 50, a gente queria ver se o senhor consegue coordenar a possibilidade de conseguir via Aperuísque 58 com Recife aí. Hoje é sábado, de repente, né? Ok, coordenar com centro, eu posso coordenar, aguarde um instante. Ok, muito obrigado. 3835 com a Quebec, passou a Lagoinha, descendo uma centena. 3835, controle, chegada bom, se desse mantém a nível de voo 040. Ponte 040, descendo 3835. Pátio da Bata. Ciente Yankee Eco Zulu, qual foi a altitude que foi preenchida no plano, que não saiu pra mim aqui, confia. 500 pés OGL, aguarde cópia Yankee Eco Zulu. Pelo após servir treinamento, ok. Boa, pelo lado, tá presente? Show. Vamos pelo Dan 3235. Yankee Eco Zulu, pronto, cópia. Para Aracaju, decola da pista 17 com curva esquerda, sai no corredor forte, 500 pés. Frequência do controle 119.8, a torre 118.612, acione o código 5443, Yankee Eco Zulu.